sinto raiva de como você me deixou. E hoje eu te odeio e todo mundo sabe. Traição e mentiras são suas habilidades, mas você me prendeu por pura vaidade. E eu só perdi tempo. E eu só sinto raiva por todo o tempo que eu doei pra ti. E eu só sinto raiva. Deveria ter cuidado mais de mim. Faltou coragem pra andar sozinha, mas enfim eu consegui. Sinto uma boba todo tempo remoendo. Dói tanto, parece que tô morrendo. E o único número da agenda que eu lembrei foi o seu, foi o seu. E eu só sinto. E eu só sinto raiva.